voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta e hoje o programa Vozes do Campo e da Cidade fala sobre feiras agroecológicas. No bloco anterior, a gente estava falando sobre uma pesquisa, né, Elka, que foi feita por um grupo de estudantes do IFPE, que aponta para essa diferença dos preços dos alimentos agroecológicos e dos alimentos convencionais, né, demonstrando que isso é um mito. E a gente também ouviu a entrevista com várias agricultoras que comercializam seus produtos nas feiras agroecológicas aqui do Recife. É, mas para falar sobre custo-benefício, a gente chamou quem entende, quem consome, né? Que é a Patrícia Quintela. Ela é uma frequentadora assídua das feiras agroecológicas aqui de Recife, é arquiteta, tem vários trabalhos aí com consumo consciente. Enfim, Patrícia, seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite, né? Eu acho que é super importante estar aqui para discutir e falar sobre o consumo local. Então, Patrícia, a gente queria começar sabendo como é que você chegou nas feiras agroecológicas. Eu nunca tinha me preocupado muito com o meu consumo, independente de ser de alimentos ou de outras coisas, até eu ter contato, quando eu morei na Itália, de uma campanha que lá em Milão existia, que era consumir a quilômetro zero. Então, isso abriu um pouco o meu olhar sobre a gente poder consumir coisas que estão ao nosso redor, de produtores locais, então movimentar aquela economia local, né? Incentivar as pessoas a produzirem e a venderem seus próprios produtos, e a gente repensar um pouco nessa questão, né? De consumir coisas que emitem menos carbono e também você consumir coisas que são muito mais benéficas à sua saúde. Enfim, lá eu tive esse primeiro contato, mas foi uma coisa que eu comecei a frequentar as feiras na Itália, que existiam feiras diárias, cada dia tinha uma feira num lugar diferente, com tudo, não era somente com agroecologia, enfim, eram queijos, eram outras coisas também, tipo artesanato, entendeu? Então, assim, quando eu voltei para Recife, eu comecei a procurar um pouco essa questão de, será que tem aqui também esse tipo de feira? E aí eu descobri que do lado da minha casa, nas Graças, já tinha uma feira que acontecia há mais de 20 anos. Então, eu fiquei super feliz, né, e fui e comecei a frequentar a feira. Enfim, acho que esse foi o meu primeiro contato assim, com esse tipo de produtor, né? Com os produtores de feiras agroecológicas. Isso foi em que ano, Patrícia? Eu voltei da Itália em 2011. Foi por aí, 2012, 2011, por aí. Então, um tempo. Então, voltando um pouquinho à pesquisa, eles pegaram alguns alimentos e compararam o preço dele na feira agroecológica, nas feiras convencionais e nos supermercados. Aí pegaram o exemplo do tomate cereja, né? E aí a diferença foi gritante. Tipo, nas feiras normais, o tomate cereja ele custava 2 vezes mais. Já no supermercado era 312% maior o valor, né? Então, assim, é realmente mais barato consumir nas feiras agroecológicas do que já tem essa vivência há 8 anos? Bom, não só é mais barato, como é muito melhor para a sua saúde. Então, assim, mesmo que fosse mais caro, eu ainda daria preferência a ter o consumo nessas feiras, porque não tem agrotóxico, a gente sabe que os produtores estão ali comprometidos com a qualidade do produto, né? Então, assim, tipo, eu hoje em dia, com certeza, já constatei na minha casa que a gente gasta muito menos indo na feira agroecológica. E a qualidade do produto é infinitamente maior. Não tem o que a gente comparar, não existe comparação. Voltando à Itália, quando eu estava lá, nos supermercados e nas feiras, a gente não pode tocar no alimento com as mãos. Então, no supermercado, você bota uma luva, você vai lá, pega a fruta com a luva de plástico. Aquilo dali eu já achava meio chato, porque eu tinha que usar um plástico para pegar numa fruta. Enfim, mas aqui, quando eu voltei, eu me deparei com um supermercado com frutas horríveis. Eu chegava no supermercado, eu via aquele balde de cebola horrível, podre, na verdade, para falar a palavra na real. Então, assim, quando você chega numa feira agroecológica, você vê o cuidado que eles têm com a fruta, com a verdura que está lá, tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo bem arrumado, né? Enfim, isso daí é o que eu acho que vale a pena a gente entender, né? Que além da gente estar cuidando da nossa saúde, né? A gente está incentivando pessoas que viveram, nasceram e cresceram trabalhando com a terra, né? E aí eu acho que isso é que é o mais gratificante de você ter essa troca, e dinheiro nenhum vai pagar isso. Eu acho que Patrícia levanta uma questão que é bem importante, mas ela é bem subjetiva, que é essa questão da qualidade do alimento. Então, quando a gente vai no supermercado, por exemplo, você muitas vezes você tem uma oferta. Você tem uma oferta imensa de frutas, verduras, muito maior inclusive do que na feira. Só que você não para para pensar que na feira você sempre vai encontrar o que é da época, então é o que é fresco, é o que não precisa de veneno para poder crescer, é o que não precisa de conservante, né? Então, eu acho que quando a gente começa a mudar o nosso hábito e a nossa forma de consumir, a gente acaba também contribuindo com o meio ambiente, né? Porque aí você consome o que é daquele período. Você não obriga uma produção a ter uma produção de algo que, por exemplo, você ter, sei lá, morango no sertão. Acontece, mas não é uma produção assim que vá sem larga escala para chegar no supermercado, né? E isso sem contar a quantidade de quilômetros que muitas vezes uma palma de banana leva para chegar no supermercado. Tem outro fator importante, que esse alimento é bem cuidado porque as famílias se alimentam dele. Elas não estão vendendo, isso aqui é para minha clientela, isso aqui é para meu consumo. Não, é a mesma coisa que ela consome, ela está levando. Então, eu acho que esse carinho, esse cuidado que se tem no seio da família, se tem com as pessoas que consomem esses produtos. Exatamente. E eu acho que, assim, o mais importante é que a gente está cada vez mais se distanciando da natureza, né? Então, assim, a evolução do ser humano é essa. A gente tem muita tecnologia, tem muita coisa que resolve, enfim, ciberneticamente, né? Então, a gente está se distanciando muito da natureza. E eu acho que vale a pena, né? É gratificante você pensar um pouquinho, retornar um pouquinho. O ser humano é um animal, a gente precisa ter esse contato natural, e eu acho que, assim, a feira agroecológica, ela lhe permite ter um alimento saudável, mais saboroso, porque muitas vezes, assim, eu como mamão e eu faço, meu Deus, que mamão maravilhoso, assim, eu tinha esquecido como era o gosto do mamão natural, entendeu? Porque a gente passou a vida toda comendo mamão do supermercado, que sai verde, que ele amadurece por processos, né? Não amadurece no pé, enfim. E aí tudo isso faz com que o alimento perca as suas propriedades. Enfim, não só propriedades na questão de agrotóxicos, essas coisas, não é só isso. A gente também propriedade de gosto, né? De qualidade, nutricional, exatamente, era isso a que eu queria. A própria duração do alimento, né? O tempo que o alimento ele resiste na tua casa, muitas vezes ele só resiste se você colocar numa geladeira. Exatamente. E a feira ela ainda estabelece, você possibilita você desenvolver outros tipos de relação, né? Que é essa questão da amizade, a afinidade. Normalmente, tanto os consumidores e consumidoras quanto quem está ali para vender já se conhece, e é muito legal, né? Esse sentimento assim, vou para a feira, vou reencontrar fulano, beltrano. Isso as meninas colocaram muito bem na entrevista que a gente fez lá aqui na feira de Santo Amaro. Aí conversamos com 5 maravilhosas, né? Quem tá acompanhando o programa viu que no primeiro e segundo bloco a gente teve a fala delas. Elas trazem muito isso, a gente não tem clientes, a gente tem amigos. E eu acho que isso é bem forte, né, dessas relações. Exatamente. Assim, eu sou também empresária, né? E a gente faz também um trabalho local, né, de produção local, sendo que no meu caso são bicicletas. E assim, a gente realmente tem esse diferencial, entendeu? Você vai naquele lugar, você consome localmente, porque você quer conhecer o produto, você quer conhecer quem vende, entendeu? Então assim, e a gente que vende, a gente procura vender o melhor possível, porque o seu consumidor está ali na sua porta. Então essa troca é muito maravilhosa, porque a gente procura fazer um produto de qualidade para que o consumidor espalhe, né, o nosso ofício bem. E assim, a gente não vai vender qualquer coisa para você, a gente está ali tentando fazer o melhor possível, que seja usual ou que seja, enfim, no caso da agroecologia, eles estão ali todo dia, né, faça sol, faça chuva. E enfim, esses espaços, como por exemplo o meu espaço, né, eu falando como uma produtora local, é um espaço também de convivência. É um espaço que a gente está ali dentro, a gente está querendo que as pessoas cheguem, que vejam qual é o estilo de vida da gente, e é uma troca permanente. E a feira agroecológica existe isso. Eu vou, tomo um cafezinho na barraca de um produtor, e vou em outro, sei que o dele, a empadinha dele é boa, é maravilhosa, aí já falo com um amigo meu, já levo alguém, entendeu? Ontem teve a feira lá na Encruzilhada e eu levei a minha nutricionista lá, porque ela disse que só ia na Feira das Graças. Eu disse, não, vamos lá, porque lá tem é novo, a gente está querendo, né, que chegue mais gente, que as feiras pipoquem aí em todos os bairros, né? Que eu acho que isso é que é o interessante, é você estar na sua casa e estar a menos de 100 metros, ter uma feira agroecológica que está trazendo produtos maravilhosos para você. É porque a conversa vai rendendo, né? E aí, Patrícia, eu tava falando dessa história da feira, que é nova e tal, e eu tava lembrando que lá por 2007 e tal, eu ia muito pra Feira das Graças, porque eu morava mais próximo, e tinha muito essa coisa de as pessoas chegarem muito cedo, né? Tinha gente que já vinha da noite, já parava lá. Eu sei que isso ainda é uma prática lá, porque eu acho que enraizou realmente, mas é importante destacar que hoje em Recife a gente já tem muita opção de feira que você não precisa madrugar, né? E aí a Encruzilhada é uma dessas, ali bem pertinho do mercado. Você tem a Feira de Santo Amaro também. Eu passei essa semana na Feira de Santo Amaro, né? Que inclusive acontece dia de hoje, na quarta. E era 9 horas e tinha muito produto ainda na feira. Exatamente. Eu achava incômodo justamente essa questão da Feira das Graças, porque como eu trabalho, enfim, o meu trabalho não permitia que eu fosse de madrugada lá para pegar, né? Porque foi uma feira, é a feira uma das mais conhecidas, né? E querendo ou não, tem uma quantidade maior de gente querendo consumir. E aí eu acho que é super importante a gente dizer, por exemplo, essa da Encruzilhada é ótima para mim, porque começa às 7 da manhã, né? Então assim, você chega lá às 7 da manhã, tem todos os produtos, é do lado do meu trabalho. Então assim, eu almoço no trabalho, eu cozinho lá no meu trabalho. Então assim, a gente tem uma cozinha lá. Então é isso, assim, a gente tem que entender que esses espaços estão aí, né? E que é interessante a gente dizer que não precisa você acordar de madrugada para ir para a feira. Existem outras feiras em outros dias que são mais acessíveis para pessoas que não têm essa disponibilidade. Ficou um gostinho de quero mais, né? A gente já estava aqui conversando sobre a possibilidade da gente trazer Patrícia de novo para falar um pouco sobre esse trabalho dela, né, com as bicicletas, essa questão da mulher e mecânica. Tem muita mulher aí que entende muito mais do que os homens nessa área, inclusive. E a gente ficou muito curiosa para conversar também sobre mobilidade, o desafio que é para as mulheres, para circular de bicicleta pela cidade do Recife, né? E a bicicleta também é um meio de transporte muito comum na zona rural também, então tem tudo a ver com a proposta do nosso programa. Eu que agradeço, né, o convite de vocês, e eu acho que realmente a gente tem muito o que falar de mobilidade aqui nesse espaço, principalmente nas mulheres na mobilidade, e eu espero o convite novamente. Obrigada. Em breve, viu? Então, a gente vai parar um pouquinho, tem um intervalo rápido, mas já a gente volta. E fica aí, porque a gente tem a listinha com todos os locais, dias das feiras agroecológicas aqui de Recife. Não sai daí. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.